E aí, demais! Voltando mais uma temporada maravilhosa. Porra, aquele com ordem. Graças a Deus. Massa, a mãe dele viajou, tá certo? E agora temos a casa só nossa. Chamem as putas, chamem as kengas, chamem as. Mas é um programa do Red Bang hoje espetacularmente nessa incrível manhã, noite, né? Noite. Manhã, noite. Fico, manhã né? Da noite. Manhã, porque noite. Você pode ouvir de manhã até a noite também, né, filho? Porra, então. Porra, viciado de não. Programa aí rolando. Primeiro episódio hoje com o cachorro, né? O cachorro que está de volta, o fiel. Boa noite. O fiel dog. Fiel dog. Dizem que o bom filho a casa torna, né? É, então... Eu não sou filho, nem muito, muito menos bom, mas tudo bem. Mas ele tá de volta, né? O cãozinho. É o cãozinho dos teclados. O cachorro agora está com seu Windows Phone Mobile. Estou gravando aqui. Gravando em High Definition. Total. Também mano. Que está aqui ao meu lado é o homem da voz de ouro. Aquele... Querida, venha, querida. E ele agora só quer fazer as vozes finas. Ele cansou das vozes graves. Não faça a grave, só pra... Só pra morgar. Vá. Só o sapo metal, pô. Então é também aquele rapaz que só de ver, porra, o coração palpita. Que ele é coração palpita do caralho. E ele agora ele tá separado da mulher e deixou crescer a monocelha, né? É o diferencial, né? Mas tá bonito. Acho que nada, tá bacana. Não, agora ele tá mais pirata do que nunca. É o piratinho do amor, poxa, eu cara. Acho. Ele vai roubar seu coração, cara. Nossa, eu chego assim com a lacrimejando por dentro. Cara. Eu gostaria de... Porra, a gente podia começar esse programa, né? Falando que o programa passado teve bastante pessoas, né? Ô, meu irmão, e cadê o programa, velho, que você... Não, porra, já tá no ar. Aí eu já chutei? Que eu não participei. Peraí, meu irmão. Eu não ouvi não, véi. Ah, depois é. Você vai ouvir. Depois, ah, pô. Já poxa, saiu cara, e poxa, agora... Então semana passada você viu aquele programa maravilhoso. Então estou desatualizado. Inclusive o Mano Breno, né, de volta. Com e certeza, com especiais. Certeza. Foi maravilhoso. Ele que poucos sabem, ele está na verdade por trás do Spana, né, desse grande investimento que é o Mohamed Bang. Estamos hoje aqui num escritório... De magnata, aqui né? Em São City, Beverly Hills. Agora, Brandon, ele virou um cafetão profissional. Com certeza. Né? Sim. Primeiro ele começou no, começou de baixo, né? Foi mexer e tal, teve que dar a bunda algumas vezes. Algumas vezes ele não tinha nem... Ele não tinha nem a vaselina, usou puramente a criolina, que ele passava Criolina, velho. Ele ia para os pontos de prostituição com o cabelo pingando de colene, e ele aproveitava aquele colene e passava junto passava na bunda. O colene é angelical, né? E ele, então ele se transformou realmente num garoto de sucesso, né? Como você ele sabe. É um garoto de sucesso. Garoto de sucesso. É, mas aí ele subiu, a ascensão foi rápida, né? Estupendo. E agora ele tá só... Prequito do bom. Prequito do bom. É, só já claro, pô. Prequito é de casada, noiva. É, malhada. Eu não me responsabilizo, hein? Vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte. E o programa também passado teve o Robertinho vendedor de abumina. Foi. Eita, pô. Robertinho abumina de ovo. Também. E o Mr. Fábio também é o Paçoquinha, né? Teve Paçoca. Teve Isis, mas não falou muito. E eu gostaria que o pessoal comentasse essas coisas. Teve Top também. Teve quem? Toby, grande cão. Furioso. Toby. Contratamos também esse segurança maravilhoso, né? O segurança Toby, né? Foi. É, meu irmão, eu queria começar esse programa com uma notícia de heavy metal, uma coisa que pouca gente fala, né? Apesar de vamos dar lá, um vamos programa, lá. Né? Ultimamente irmão, é, tem falado é porra nenhuma de metal. É. Ultimamente só é humor. Red Bang né? É só porque a gente gosta de metal, mas só é humor. O negócio é o seguinte, meu irmão. Vocês estão ligados... Que o vocalista do Slipknot falou que Ozzy ligou pra ele querendo entrar em Slipknot e cantar, velho. Mas isso é escrotice, né? Irmão, não sei, né? Eu não sei, mas... O velho tá muito doido. O velho tá doido falando, de pedra. Falando até em Ozzy, né? O Black Sabbath tá pra voltar aí gravando CD com aquele produtor lá, o Ricky Rubin. Ricky Martin. E quem vai tocar a bateria não é o batera não do é batera, Ozzy, é. Vai ser o cara do Rage Against the Machine. É mesmo? Boa. É, velho. No não, eu ouvi dizer que não seria o Coroa, né? O não, primeirão lá. Eu pensei que ia ser alguém do naipe do Black Sabbath da época, mesmo que estilo, meio convidava velho. Mais, eu acho. Tá ligado? Eu gostaria que fosse o cara do Deep Purple. Que aquele bicho toca pra caralho, velho. É um canhoto ele como o Leandrinho que toca muito, velho. É, mas depois que o tipo uma banda jovem, tipo a Avenged Sevenfold, né? Gravou o CD com o Mike Portnoy, que é um baterista já antigo. Nada impede uma banda antiga de gravar com um cara mais novo. Mais novo. É legal. É, tô aí pra ser contratado, viu? Um cara mais novo, mais sensual. Aí, um Michel musical. Aí, não. Um Michel musical. Gostei. Eu acho que eu gostei. Você vai se vender. Tem uma coisa que eu queria saber. A gente passou o ano de 2012 e eu tô sem a conclusão desse assunto, meu irmão. Ok, qual é? O maior brasileiro de todos os tempos, velho, do SBT. Quem ganhou aquela porra, velho? Não foi o pastor, não? Não sei. Quem? O pastor Silas Malafaia? Não, como é? Foi? Ele ficou entre 5, eu acho. Ah, velho. Procura aí agora. Porra. Internet aí, porra. Supercomputador aí, caramba. Já tá na internet, tá não. Sim, acho que a gente sai do assunto metal. Não sei se o pessoal tá acompanhando aí. A programação abriu pro rock. Crisium. E virar o Crisium. Deve ser. E DFC. A banda do Jello Biafra, sem o Jello Biafra. Aham. Também tem um tal. O único da Dead Kennedys é o dele, era do Dead Kennedys, mas agora ele sozinho. Uma tal de Avazão. Não, vem Dead Kennedys, agora sem ele. Sem o Biafra. Puxa, velho, que os mesmo? Três originais. Bota aí. Sério, Júlio? Vem os três originais. Os outros mesmo, três caras. Agora, ele. Isso vai ser no dia do metal. No sábado. Internet, porra, tá bem, velho. A DFC vai ser. Meu irmão, na moral, velho. Eu nunca vi DFC, eu gostaria muito de ver. Eu também, velho. E eles já tocaram aqui. Já tocaram aqui. Eu acho que eu já vi, bicho. Eu não lembro bem. Quem já deve ter assistido. Eu lembro que eles tocaram aqui. É, agora, por quanto é que tá o ingresso, sabe? Vai 150 conto. Mas aí eu volto. Tá tranquilo. Eu vou pra Destruction agora no sábado, velho. Quais são as datas de Abril pro Rock? Alguém 19 sabe? E 20 de abril. 19 e 20 de abril, tem aí Abril pro Rock, quem mora no Nordeste. É uma sexta no sábado, né? É uma boa. É uma boa pedida. A sexta do o maior brasileiro de todos os tempos foi eleito Chico Xavier. Chico Xavier é menos mal, né? É, mas vamos ver a classificação. Nada contra, não. Porra. Também não, acho que. Acho que é um velhinho. Olha, o segundo lugar. O Coroa Limpeza. Segundo lugar. Tá Lula. Ah, não, velho. Lula não. Lula. Filho do Brasil. Lula não, velho. Não, eu consigo entender alguém votar em Lula, meu irmão. O que eu não consigo entender é alguém votar em Itamar Franco, porra. Caralho. Itamar Franco foi... Pra você ver como razoável, como acho, Lula assim. tá fudido, velho. Não, véio. Vamos lá, porra, beleza, o cara votar em Lula. Mas o cara votar em Joelma, porra, maior brasileiro do... Vamos ver. Romário, número 92. Pegar. Mas no Romário botou pra ficar botando pra fuder na política aí. Aí tem quem? Vamos ver os piores aqui. Meu irmão, você tem que pensar que é todo sistema. A gente gosta do bagulho tosco, pô. Aí tem aqui. Fernando Collor de Mello. Com certeza, pô. Tá número 78. Não, né? Veja como alguém ainda consegue votar no Fernando Collor de Mello. Não, e ele foi eleito alguma coisa aí, né, velho? Não, ele voltou. Ele voltou. É, deputado, tem o Michel Teló senador, também. Senador, pô. Senador, né? Michel Teló tá aí. Michel Teló, com certeza. Grande compositor. Senador é um tal de 8 anos, pô. Aí vem, vamos lá, tem Marechal Rondon, que eu não sei nem quem é esse cara, velho, muito me... Meu irmão, peraí, velho. Sei não, eu sei que tem uma avenida aqui com esse nome. Sim, meu irmão, isso é época das histórias das antigas do Brasil, por Marechal vamos Rondon. Lá. Aí tem, vamos ver, Tiririca tá em... Aí eu valorizo. Não, eu valorizo porque o cara foi o criador dos melhores estilos do universo, de ser humano, de gente mesmo, de humorista, rapaz. Deu uma porra, velho. Ó, Renato Aragão, velho. Porra, aí não. Porra, se ele tivesse morrido na década de 80, eu dava. Pois é. É, véi. Sem condições, velho. Sem condições. Aí, Silas Malafaia, tá 26º. Meu irmão, Silas Malafaia. Isso só foi ladrão. Crente, velho. E Neymar, porra, 20º, pô. Bem, pô. É, joga. Aí, e ninguém voltou em Pelé, não, foi, velho? Caralho. Meu irmão, Pelé foi esquecido pela nação aí, velho. Porra, velho. Mas tem Sócrates, tá ligado? Mas mesmo assim, Sócrates, tu não é aquele viado daquele livro do banquete, porra. Poxa, o cara nem brasileiro. Olha, aí vê. Tiradentes, beleza. E o filho da puta Tiradentes. Tá ligado que ele era conhecido como caloteiro nos puteiros, né, velho? É, pô. Ele era muito. A galera já fez isso com ele, botou ele de balde expiatório pra ele tomar no cu mesmo. Foi, pô, foi. Ele não era porra nenhuma, não é verdade? Agora engraçado, né? O Brasil valoriza tanto a data dele, né? O enforcamento, não sei o quê. Ele foi enforcado porque. O Tiradentes, a liberdade, não sei o quê. Sim, pô, mas antes desse negócio de Tiradentes, teve um rolo aqui que ele lutou pela independência, não sei o quê, pai. Teve um rolo aqui em Pernambuco. Teve um rolo aqui em Pernambuco, pô, que passou 90 dias o estado de Pernambuco sendo independente do Brasil. Aquele negócio de Frecaneca, 17. Caralho. 90 dias, pô, sendo independente do Brasil. Ninguém fala disso. Ó, Pelé tá entre os 12. Beleza. Ah, sim, velho. Só podia, né, velho? Aí, entre os 12 tá Ayrton Senna, Chico Xavier, Fernando Henrique, Getúlio Vargas, Irmã Dulce, Juscelino Kubitschek, Lula, Oscar Niemeyer, Pelé, Princesa Isabel, Santos Dumont. Princesa Isabel fez o quê, velho? Libertou os negros, não, foi a Áurea, porra. Foi quem? Sim, que foi ela. Ah, mas foi obrigada, ela foi obrigada a fazer isso aí, pô. Ah, então é, porra, foi pessoas como eu que votaram nessa mulher, que não sabia o que ela fez. Não, não, eu acredito que essa lista aí é feita pelo simples motivo. Primeiro, porque não é da Globo. Segundo, não, se fosse da Globo, o primeiro era o Roberto Marinho. Não, depois é Tony Ramos. Segundo, Ney La Torraca. Segundo, igual de Ney La Torraca, viu? Segundo, isso mostra bem a parcela das pessoas que assistem o SBT. Ponto final. É, bote fé, velho. Porque nem eu sabia disso, pô. Meu irmão, como é que a pessoa vota em colo, porra? É colo, caralho, meu irmão. É, né? Pra se fuder, véi. Essa parada do... Silas Malafaia. Não, menos mal você votar ele pra melhor brasileiro. Isso pode, você pode votar até tirando onda. Agora votar pra senador. Pra senador, mano, é foda. Aí é pior passar ainda, arrombar. É pior ainda, véi. Votar pra senador é foda, mesmo. É passar arrombar. Galera do... Como é? Do de Alagoas. Bando de animal. Não vota nesse filho de rapariga, véi. Porque ele é de lá, tá ligado? É. O eleitorado dele é todo lá, véi. E a galera vota nesse condenado dele. Alagoas é... Cheirador de cocaína do inferno, meu irmão. É mesmo, é? É, mãe! Galera, o negócio é o seguinte, meu irmão. Eu vou botar uma charadinha aqui pra vocês. Manda. A charadinha é o seguinte. Charadinha do dia. Isso aí, porra, gostei desse negócio. Charadinha do dia, meu irmão. O filho de Cláudio é pai do meu filho. E o que eu sou de Cláudio? Irmão. Eu sou homem. Não sei. Vamos lá deixar essa charada! Como tá no final do programa, você ouvinte. Como é o filho manda, de Cláudio? Manda filho... sua resposta pra charadinha. Charadinha sou eu, dia. Pô. Cláudio sou eu, pô. O filho de Cláudio. Sim. É pai do meu filho. O filho de Cláudio. Filho de Cláudio. Pensa Cláudio. Cláudio, tá ligado, Cláudio? Sim. Peraí. O pai filho... De, o filho de Cláudio. Cláudio. É pai do meu filho, aí. É pai sou eu, pô. Do meu filho. Sou eu, pô. Porque eu sou de Cláudio. Do meu filho. Porque eu sou de Cláudio. O que eu sou de Cláudio é? Eu sou Cláudio. Eu sou Cláudio. Eu sou Cláudio? Eu não sei. Será que eu sou Cláudio? Não sei, mas... Vamos fechar a charadinha pro final do dia. O filho de Cláudio é pai... Fudeu agora. Do meu filho. Pera aí. Eu quero saber onde é que esses objetos vão me ajudar aí, velho. Isso é uma diagramação, meu querido. Certo. Cadê o filho de Cláudio aí? Você sabe onde é que ele tá? O filho de Cláudio é isso aqui. E o pai do meu filho, cadê ele? E o filho de Cláudio é isso. E é Cláudio é aquele ali. Certo. E quem é Cláudio? Quem é Cláudio? Não, Cláudio é esse aqui, pô. E aí, quem eu não, sou, velho? O filho de eu sou Cláudio o que de Cláudio? É pai do meu filho. E quem é teu filho? Eu sou o meu irmão, eu não vou dizer a resposta não, não mas liga eu vou não. Agora. Vai, dali. Vai voltar a coisa aí, velho. É, vamos lá, é um negócio seguinte, um assunto que tá, assim, vamos, a gente já falou outras vezes de... Mas o filho de Cláudio... Mas o filho de Cláudio é machoste, ele é machoste. É, machoste. Falando de machismo aí, meu irmão. E o machismo, né, velho? Gostar de mulher é machismo, velho? Não, isso aí não é machismo, certo. Não, velho. Gostar de mulher... É natural. É perguntinha assim, você é o cara que postou não, no Facebook... Não, uma coisa é gostar mulher de mulher. Nua. E aí? Não, não. Você é machista? Isso aí é gostar de comer mulher. Gostar de mulher... Às vezes tem um cara que não gosta de mulher, porque mulher é chata e pá. Mas abrir as pernas, ele toca. Então é um recado aí para as feministas aí que recriminam os jovens. Isso aí. É machismo, velho? Que compra... Não, porque o cara compra Playboy e diz que é uma revista machista. Porra, por não. Quê? E tem que botar um cara de tanga na Playboy? Não, não seja por isso. Ela exatamente, elas vão na banca e compram o cara da piroca. Que tem... Vampeta lá, vamos lá. Vampeta. Gostaria de até fazer uma indicação, rapaz. Tem os meninos aí de um podcast Péssima Ideia aí que estão vão divulgar a gente também. Sabe o quê? E a gente divulgar eles. Péssima Ideia, Péssima ideia. O nome como da... é que o cara bota um nome desse, meu irmão? Péssima ideia, hein? Péssima ideia. É uma péssima ideia. Eu vi, pô, isso aí. Péssima pô. Ideia. Mas parabéns às meninas aí que estão divulgando nós. Parabéns pela divulgação que estão sendo feita. Com certeza. Mas indico aí, os meninos são bonitos. Eles fazem o que? Eles vendem DVD? Não. Agora, a partir de agora, eles são nossos escravos, né? Eles vão divulgar. Nossos escravos sexuais. Não, sexuais não. Sexuais não. Ó, já falamos de Sócrates aqui, a gente já tá ligado que Sócrates... É, indicação de livro que não lê. Indicação de livro pra você não ler. O Sim, banquete, 50 tons de negão, meu irmão. 50 tons de cinza, porra. Caralho, vamos falar. Não, velho, não. Tava na pauta aqui, ó. 50 tons de cinza. Não, velho. Não, veja só, é o seguinte. Fala aí. Vocês sabem o que uma é esse palavra livro. Do dog. Eu sei o que é. É uma mulher que ela era fã do. Ela é fã do Crepúsculo. E ela Sim, escrevia essas histórias nos fóruns do Crepúsculo. Só que aí ela pegou, ela escrevia as histórias do Edward e da... Não, mentira. Ela escrevia nos fóruns. Na internet e pro... Não, ela é, exatamente. Ela, escreve, ela é fã do Crepúsculo e escreveu nos fóruns lá. Primeiro falando da história. Era a história de putaria, de começão de buceta lá do Edward. Não, começão de buceta de uma forma sodomita, porém romântica. Exatamente. Mas é fraca. Pra mulher poder ler e se interessar. É fraca. Claro que é. Aí ela foi, juntou todos esses contos que ela fez e fez um livro. Esse livro aí, em vez de botar Edward, porque já é o nome do cara do filme, ela não ia pagar. Ele tá autorado pra ninguém, ela botou. Mas é. Chupingole. É ridiculamente fraco. Chupingole, o nome do cara é Chupingole. É isso, ó. É, meu irmão. Mulheres, não leiam, é uma maior besteira esse livro. Meu irmão, não tem seguinte, nada demais. Véio, eu acho o seguinte, velho. Se o cara, se a mulher, se o cara, se a criança, o que quer que seja, quer ver putaria, pô. Fala no filme pornô, meu irmão, que cara é esse do cara? Porra nenhuma, velho, RedTube. Aí então, faz. Porra, é uma. Ou então lê alguma coisa picante, mais séria do que. É picante. Se quer, sei lá, dar vazão a. A safadagem. A safadagem, né? Interna. É verdade. Amo macho. É, porra, é meu irmão. Bem, segundo a grande leitura, Gabriela Barreto. Ô, rapaz. Ela disse que realmente é muito fraco, velho. Porque parece um livro feito pra donas de casa que nunca viram um livro de sexo. Nunca viram uma bilola. Pronto. É. E ficam assim, vendo, sei lá, as descrições das cenas são horríveis. Quem deve gostar desses filmes é quem tá muito tempo sem fazer sexo, que não pode ver uma mosca cagando, né? Beijo, Gabriela Barreto. Mas isso é uma verdade mesmo, rapaz. É porque um filme desse, um negócio desse não pega pra homem. Não. Pega, pô. O cara quer ver a mulher levando uma cuspida na tabaca pra ficar lubrificada e tal. Quer uma saber de. Porra, na tabaca. Só na baba branca. Aquela baba branca, o cara quer saber do esmegma saindo do pênis e pegando a cara da menina. Isso daí não dá pra botar no livro pra entender. É o velho canchote, exatamente. É o velho canchote. Já li mais antiga, é um tal de. Como é o nome do livro? 50 Torres de Pimba. Não, é 100, é do, 200, como é? 100 penteadas antes de ir pra cama. Era de uma doida, de uma pirraia, que era uma sodomita infernal. Não, que é? É esse livro de putaria? É de putaria pesada. Eu pensava que era infernal. Não, quer ver, pesado, quer ver qual deve ser um livro bastante interessante. Acho que é vendeu, que vendeu pra caramba foi aquela daquela Bruna Sufistinha. Que é o doce veneno do escorpião. Aí eu fico calado. Doce veneno do escorpião. É uma mulher que deu exatamente. A deu, o dinheiro. Deu, e vendeu. E vendeu. E foi um momento bom também. E vendeu. E assim, foi bastante elogiado. Não foi nada escrachado, não, delegado. Ela fez uma coisa, assim, bem feita, pô. Isso aí não foi tanto mais, não. Numa burra, né? Não, pô. Ela tem. Resolveu dar a buceta porque quis mesmo. Tem conhecimento. Tem mal o que fazer. O filme dela se estraga por causa de Débora Seco. Eu nem acho, ponto, véio. Final. É, porque aquela mulher estraga qualquer coisa, velho. Acha, velho? E ela, assim, meu irmão, depois que assiste o filme, você pensa que ela é Bruna Sufistinha. Não é pra ser assim. Bruna Sufistinha é feia pra caralho, pô. É, exatamente. Tá ligado? É, Bruna Sufistinha. Ela transformou a Bruna Sufistinha na bonequinha. É, pô, e não é não, velho. E não é não. Ela tem umas banhas, nada contra banha, adoro banha. Adoro banho. Não quer se queimar, Ela é fofinha. Não quer se queimar com a patrulha, né? Não, quero me queimar, não, velho. Olha essa porra, não. Olha, é uma menina chamada Suzy Metal Podre. Metal Podre. Massa. Cara, eu quero entender a alcunha. Um dia eu farei o questionamento. Mas ela deu uma sugestão de colocar o vídeo. Se for o metal, não for o buceta. Eu não sei se isso é o nome da banda ou o nome da música. Qual é? Echoes. E o nome da música, eu acho que a música é Die Jesus Christ. O negócio é Natura Echoes, velho. Natura Echoes. Não, então é meu a única música Sport, Echoes, né? Que eu conheço é do Pink Floyd. Vou procurar aqui pra vender tudo. Echoes e parece que o... E o nome da banda, qual é? É Echoes, o nome da banda, e a música é Die Jesus Christ. É a Suzy Metal Pudding. Pode bota isso aí, não sei nem o que é, mas bota aí. É, bota aí na descrição desse cara aí. É, fomos a uma mega liquidação de informática que até o Leandrinho tá vendo aí, esse fone singelo, é um bom, fone véio. Sem fio pra computador. Bacana. Você bota o pendrivezinho no computador. Você põe o pênis no PC. E a qualidade de som, e ele tem um barulho, o um bagulho aqui, que é pra botar o fone que veio com ele, o microfone. Massa, velho. E ultimamente tem falado bastante no Skype com ele mesmo. É boa qualidade, velho. É ótimo. É legal. É embaixo bacante, é muito bom. Eu comprei um fone sem fio, MP3, E a prova d'água, que inclusive tenho tomado banho com ele, hein? É mesmo, me masturbo bastante com ele, entro na piscina. Aí eu não quero saber não, velho. Me lambuzo todo, vou pra banheira, pra jacuzzi, hein? Olha, ele é essa privada aí que tu caga, viu, Sérgio? É, essa privada aí que tu caga tá toda lambuzada de goza. É, eu tô fazendo de jacuzzi. Não, tô brincando. Caralho, velho. É que eu sou mago, né, velho? Aí o cara bota as pernas pra dentro do ralo, tá ligado? Vocês querem ouvir a música? Cadê? Bota aí, velho. É, parece que é o clipe que é bizarro. Sus Metal Pony, vamos ouvir agora o seu clipe e vamos dizer ao vivo o que é que a gente acha dessa bosta aí. Já adiantando que é uma bosta, né? É, porque se não for, vai bota ser. Bota o celular ali, velho. Carai, que bota porra o celular é ali, isso, ó. Véio. Ah, isso é um clássico. Virada pra cá, pô. Isso. Comenta assim aí, Leandro, então. Isso é um clássico, pô. Isso é do Brasil, velho? Meu irmão, tá aparecendo, velho. Você nunca viu não, velho? Isso aí não, velho. Isso é sério, velho? Isso é sério, velho? Claro que é, pô. Não, velho. Tá bom, depois a gente completa esse negócio. E a máscara, e a máscara é a mesma do Capetranx, velho. Ah, é, tá aqui, ó. Caramba, é, pô, isso aí é pata de bode. Então o clipe aí a gente vai botar na página do Morre Bang aí, essa indicação da Suzy Metal Pod. Foi um caô fodido aí com a gente, mandando essa sugestão. E que a gente vai botar aí, esse cara. Mas, meu irmão, o negócio foda desse dia que a gente foi no... comprar os equipamentos, velho, na liquidação. Toda loja. Você ligou até pra mim, velho. Toda loja em 50% de desconto. Mas a parada é uma aí do fila do caralho pra entrar, meu irmão. Aí você foi ali só pra ouvir, né? É, pô. É um monte de nerdão, pô. Na fila assim é o... Puta que pariu, velho. Meu irmão, PlayStation 3 a 800 conto, velho. Meu irmão, velho. A galera olhou assim, ó. E Leandro rindo para Leandro ainda fez assim, é não, pô. E eu... Aí quando eu olhei pra Ítalo, ele tava rindo já, meu irmão. Meu irmão, eu fiquei aloprando tanto, velho. Fuleiragem. Eu, meu irmão, pendrive 16 GB por 4,90, velho. Aí a galera, olha... Ei, agora como é que vocês souberam dessa liquidação? Foi Tássio, já falou. Assim. Ele tinha ido lá comprar um bagulho. Porra, velho, se eu soubesse, eu teria ido, velho. Tudo agora, por 50%. Agora, eu encontrei ele lá por acaso, pô. É, eu tava, eu nem sabia, por acaso, porra. Aí quando eu vi tu entrando na loja, eu entrei pela Riachuelo pra subir, né? Aí daqui a pouco, meu cara na minha cabeça. Não, era aí, ele me chamou, eu só não fui porque eu tava sentado na mesa almoçando, pô. No restaurante lá, na Avenida do Foto, que é uma merda, comendo sushi. Sushi. Aí o foda foi quando eu fiz na frente do dono, velho. Não sabia que era o dono. Foi. Aí eu fiz, cara, HD de 2 TB, velho. 80 conto, velho. Aí o cara olhou assim, porra. Aí ele pensou que alguém tinha botado o preço errado, né? Ele, não, aí não é promoção não, aí já tá dando já. Não é isso não, o preço não. Aí eu, não, pô, relaxa aí, parceiro. Hoje que é isso aí, porra. A gente tá do meu lado aí mesmo. Mas foi bom, foi um compras bem bacanas. Dá uma sugestão aí, muito bacana aí, de uma página pra você curtir. Canal Tudo Nosso. Uns meninos aí que estão começando aí na fotografia de pentelhagem. Bonita, né? Eu aconselho bastante você que quer contratar uns fotógrafos bons. Patrocínio. Canal Tudo Nosso. A empresa. É Tudo Nosso! Tudo Nosso, hein? Meu irmão, uma coisa que eu queria comentar também. Um vídeo que... Que uma delícia, cara. Pô, não, velho. Não, velho. Não, gosta não. Não. Ah, velho. Tu conhece, né, mano? Não sei. Não. Ah, graças a Deus. Aí ele até fez. Não. Que delícia, véio, irmão. Não queira ver, não, velho. Não queira ver, velho. Continue saudável, velho. Na moral, velho. Tem gente que agora o cara vai ver. Não, que gostoso, cara. E a porra de Yuri botou a foto do cara, foto do cara no Skype, Yuri, pô. Caralho. E o meu irmão, assim, tu é louco, velho. Eu abro o Skype assim e faço, puta que pariu. Como é? Tu vai mostrar aí? Não, velho, ele não é doido, não. Mas, não, é, fica a indicação aí. Qual é o nome do vídeo no YouTube? Pai de Família. Pai de Família, né? Ele começa o vídeo tomando suco de manga e depois não, toma. Não, de laranja, pô. Suquinho de laranja. É de laranja, né? Depois ele tomando suco. Um suco de josada. Um suco de suco pizza. De jojoba. Suco de pizza. É. Ai, é. Ai, é. Ai, que delícia, Herbiton. A pauta tá mal hoje, velho. Tá perversa, velho. Tá perversa. Ah, essa pauta. Agora, Yuri fazendo é idêntico, é velho. O grito que ele já deve ter dado o cu, porra, pra Nossa, pegar. Meu irmão. Ele deu com igual aquele cara tomando um refresco de manjiroba. Ele tomou um creme de espumbacilina seca, pô. A Milena de Recife deu uma dica, deu pra gente dar uma divulgada mais maneira. Mais maneira, né? Porra, então, não pode ser muito pesado, é, né? É, tira o peso, tira o peso aí. Né? Mais maneira, pra divulgada, como é a divulgada? Divulgada melhor. Ah, melhor. E valendo aquela promoção ainda, né? Charadinha do dia. O filho de Cláudio é o pai do meu filho. O que eu sou de Cláudio? Eu sou homem. Detalhe, é. Asterisco, né? Porra, fiz uma entrevista com o Metal, do Metal e Cego. Porra. Acho que eu falei disso, né? Falou. Pra mim não falou. Acabei perguntando a ele o que era o Eric Ron. Ele respondeu no palco. Todo excesso. O Eric Ron, tá ligado? Que ele acaba o clipe, ele faz. O Eric Ron. Não, eu sabia, né? O Eric Ron, segundo ele, significa justamente: hoje eu quero comer um cu. Em que língua? Não sei, velho. Na língua da malandragem. Na língua. O Eric Ron. É, um abraço pro Keno, que ouviu o Morre Bang aqui, agora deve estar fazendo a tatu no cozinho. Ah, é, velho. Ele disse que ia tatuar o olho do cu. Keno! E um dia ele vai dar o cu, vai estuprar Everton, velho. Não, velho. É. Não, ele é doido de cu. Ele vai colocar em hieroglifos assim: Everton, vem pra cá, amor. No cu, arrodeando. É. Assim, tá ligado? É uma magia. É na magia de Uganda. Na magia de Uganda. Magia. Gostaria de mandar um abraço também pro cara de Negona, que também. Faz um, véio, cara, o Negona tá agora a gente dele. Eu esqueci de falar no programa anterior de Pani, velho. Ela falou comigo duas vezes já, velho. Pani, então, manda um abraço pra ela que eu não mandei. Abraço, Pani. Abraço, Pani, que ela emagreceu 20 quilos, tá uma gata. Porra, e ela foi? Era feia? Não, velho, mas agora tá mais, né, velho? Ah, é. O Keno... Mas tá pelancuda não, né, Pani? Não, tá não, tá, então, tá na certo. Moral, velho. Um abraço pro cara Negona, que eu falei, foi? Né? Não, mas pelas fotos dela... O cara de Negona, um grande abraço cara de Negona, que cobra bastante programa. Um abraço pra ele. Ele é um dos únicos, ele é um, aquele negro deve ser um fedor incrível, né? Ah, não, pô. Uma fochê de negro daquele, com aquele, não, aquela não, criolina não. Na cabeça. Ele e Keno, de verdade, são os únicos fora daqui de Pernambuco que acompanham ainda e perguntam ele sobre o... Vitor também, pô. Vitor pergunta pra caralho. Sim, Vitor Guimarães. Frangão. Vitor Guimarães, né? Bichona. Alex Pokémon. Alex Digimon. E a desse veio falar comigo. Marcelo Terra, que é o cara que deu uma ideia Marcelo clássica Terra. Do cocô. Eu sei, qual é pra salvar o planeta mesmo, ele ensinou uma tática de... O cara cagar sem precisar... O cara cagar e não precisar dar descarga. Eu acho que esse menino vai salvar o mundo. Melhor do que mijar no ralo é cagar direto no cagador, no aeroduto, né? O cara pode cagar no ralo também. No ralo? É só tirar o tampo e... Porra, que ideia. É mesmo, velho. Que ideia genial, vou testar esse negócio. O problema é a merda agarrar no cano, né? Ah, mas... Você vai tomar banho depois? Um abraço pro Mr. Kira Lion Curtis. Que porra é isso? Eu me lembro que esse cara é gay, só isso. Não me lembro qual a proporção. Qual motivo, nem causa. Daniel Mota também, um abracinho pro Daniel Mota. Teve uma doida que falou comigo no Skype, chamada Letícia. Que ela Letícia disse, não é ela de Pokémon, não? É, pô, né? É ela? Letícia, é. Ela, oi, é, não sei o que, o Ush, meu irmão, que é essa mulher? O quê? Aí ela, não, eu sou de São Paulo, tô, pô, que massa, velho. Eu fiquei trocando esse ideia. Like Pokémon, pô. Pronto, aquela aí, Andressa, né? Não vale o cheiro da merda. Né? Andressa Mendes, um abraço também. Ó, Leti não vale o cheiro da merda. E a Milena de English Recife teacher. Também, um grande abraço. Pronto. É, vamos um abraço lá. Por trás aí de tudo. A pauta acabou, vamos... Começar a tirar onda aqui, meu irmão. Sim, meu irmão. E essa charada aí? Essa charada aí? Meu irmão, vou dizer o resultado. E essa porra aí que eu não aguento mais. Caralho, peraí. O filho de Cláudio. Sim. É pai do meu filho. Porque eu sou de Cláudio. O avô. Eu sou filho de Cláudio. É não, pô. O filho de Cláudio. É pai do meu filho. Quem é o pai do meu filho? Eu. É não, pô. Tu é Cláudio, pô. Não, o pai eu do meu filho sou eu. Ele diz, pô. E tu é o filho de Cláudio. Ele diz, pô. O filho de Cláudio é pai do meu filho. É não. Quem é o pai do meu filho? Eu. É não. Mano. Agora fica parecendo que ele é avô, tá ligado? Se for urso. É, isso que eu digo. É um trocadilho do... Carinho. E se for urso? Mas aí, quem ganhou, quem não ganhou, também não ganhou. E provavelmente quem ganhou não vai ganhar nada, né? Ganhou um parabéns aí, ó. Ele tá devendo um PlayStation 3 ao cara de São Paulo aí. Não, é um PSP, pô. Aí tem que mandar um tijolo pintado de preto pro cara. Caramba, um PS. Olha, você que ganhou, que fez essa charadinha que acertou, simplesmente ganharás na tua vida aí uma aquisição tremenda. Um CD com todos os episódios do Morre Banger. Isso daí é barato que eu dou essa porra aí. Carai. Dou um CD. Ó, eu lembro uma coisa, um vídeo que a gente fez. Vixe, um dia que a gente da pegou... Sandália, o da sandália, que a gente pegou o carrinho lá do eixo emprestado. Emprestado, não é roubado não. Emprestado, depois eu vou... Aquele vídeo foi em 2009. Um pouco depois do show do Iron Maiden. Faz um pouco tempo de anos, vai. Porra, velho. É assim mesmo. Faz um pouco tempo de anos. E aí a gente achou que ia dar essa sandália a alguém. E que só Deus sabe. Virou uma relíquia. E ela ficou na outra casa tua, né, eu acho. Não, ficou não. Ficou pro lixo mesmo. Acho que foi junto com um carrinho, velho, pra algum lugar desse mundo. Sabe onde tá o carrinho? É. Naquele que terreno baldio de Roberto. Não, mas tá lá ainda. Provavelmente, ninguém tirou. Porra, coisas do Morrer de Bang. E tem um carro lá agora, né? O carro. Vai dar pra fazer um programa assim. É um Cossel? É. É um Cossel, é uma Belina. É, eu acho que é uma Belina. O próprio Morrer de Bang nunca deu certo. O dia que dá certo é tudo. É verdade, meu amor. É verdade. Mas esse é o espírito do programa. O dia que dá certo a gente para de fazer, porra. É, pô. Diga aí. Não, cada um sai pra um lado, galera. É, a gente vai contratar umas pessoas pra fazer pro nosso lugar. Mas e aí, alguém gostaria de fazer algum assunto à tona aí? Mr. Epton sempre tem umas coisas bacanas pra falar. É, mas meus assuntos são muito viajados, velho. Tá, vocês viram a parada do cara que ia morrendo aí, um político aí do parlamento? O cara ia metendo bala, pô. Falhou a arma na hora. Botou o ferro na cara do boy. Do boy não, cara. Quer dizer uma coisa, é o poder de Jesus, velho. Parou a bala com a mão, assim. Falando em Jesus, você viu o link do vídeo do YouTube que eu lhe passei? Não. Porra, velho. Mandou quando? Mandei. Não, hoje foi corridíssimo no meu dia, rapaz. Simplesmente, eu não sei se o vídeo... Eu não sei se o vídeo, a reportagem é nova, só sei que eu nunca tinha visto. É da Globo, mas não tem nada a ver por ser Globo. A questão é que um cara, ele já tá aposentado por invalidez. Ele teve algum rolo aí com a Igreja Universal, com a igreja dessa aí, Batista, a evangélica miserável da vida. Invalidoso. Que simplesmente ele ganhou um certificado de bom amigo ou algo do tipo da igreja. Por quê? Porque ele tem um problema mental. E ele pensava que Jesus ia curar ele, que a igreja ia curar ele. E pra ser curado, você tem que dar o dízimo. Sendo que ele deu o dízimo demais. Ele simplesmente ganhou um certificado por ter doado, durante o tempo lá que ele passou, que não foi dito, 60 mil reais. Certificado de babaca. A igreja. Caralho. O melhor vem agora. No certificado tem assinatura de quem? Jesus! Acertou. Porra, meu irmão. Tem assinatura de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. RS. Jesus Cristo. A assinatura dele com caligrafia, daqueles cadernos de caligrafia quando o cara tem 5 anos de idade. Massa. Ei, tá ligado? Tá bom demais. Porra. Agora Jesus tá bem educado, né? Meu irmão, o cara pagar, a mãe do cara dizendo, foi a mulher, sei lá, dizendo que ele dava até a passagem do ônibus, pô. Ele andava a pé, velho. Pra ser curado. Tem gente que é assim, velho. É muito triste. Meu irmão, pra ser curado, velho. Aí ele não foi, aí ficou triste. Aí na matéria aparece assim, ex-fiel. Depois disso tudo, o cara ganha um certificado, velho. Veja lá, eu postei essa porra no Facebook. Era pro cara ganhar, no mínimo, uma carteirinha de ida e vinda no puteiro vitalício, velho. Não, ele não se curou, não se tratou psicologicamente, tá ligado? Era pra ir pra um tratamento pesado. Com 60 mil ele ficava fazendo. 60 mil, cara. Bom do pior câncer que tinha, velho. Caralho, velho. Notícias escrotas, vamos pôr uma notícia escrota? Bora. Simbora. Jovem consegue 1 milhão de curtidas no Facebook e ganha noite de sexo com a amiga. Ah, isso aí, até eu curti pra ajudar o cara, pô. Você curtiu, Leandro? Eu curti pra ajudar o cara. O cara... É uma brincadeira do jovem, né? Os jovens hoje são brincalhões, né? Mas é nos Estados Unidos, com certeza. Estados Unidos, sim. Ele botou uma foto aqui. Catherine 6. Daddy, if I can... Em português, porque eu sou poliglota, né? Catarina disse... Que se eu conseguir 1 milhão de likes, eu vou poder ter uma noite de sexo com ela. É, por favor, compartilhe e curta. E a foto dele é ele com cartaz e com a Catarina em carabimba do lado. Olha, essa Catarina cara da outra não dá certo. Bonitinha. Porque a imagem do lado. Typical American girl. É. E com uma camisinha. Headless. Brainless. Só pelo fato dela cair na internet com essa alcunha de. De dar buceta com o cara com 1 milhão de likes. O bom eu acho que ela já fica meio queimada na rodinha, né? O bom é porque ela já foi dita como amiga, né? Então ela já deve conhecer ela há um certo tempo. Pois é. Eu acho que ela não botou fé na parada e se fudeu. Foi, tomou um beijo. Se fudeu. Olha, esse negócio de Facebook tá deixando a galera doida, meu irmão. O negócio é isso. Tem dia que eu nem entro direito, velho. Porque eu já tô ficando já curado, velho. Mas é uma notícia bacana. Moça mata irmão enquanto tirava fotos com arma para o Facebook. Caralho. Olha, matou acidentalmente o brother, foi tirar umas fotos, tirar uma onda. Olha a cara do marginal do Gangsta Boy. É uma gorda, só podia ser gorda, né? Tá merda. Só podia ser uma gorda, né? Inclusive, porra, parece muito com a pessoa que eu já conheço, gorda. Parece Paloma. Parece um Paloma. Eu não posso pronunciar esse nome. Não, mas hype quer ser curtido. Não, mas ser eu não. Você compartilhar essa ideia? Sim, offline aqui. Porra, parece com Paloma, velho. Eu não posso pronunciar esse nome. Vamos cortar essa parte aqui, que eu tenho que fazer a pergunta. Clique. Craquete. Eu vi ela botando no Facebook e ia pro Acre, isso é verdade? Acre? Sim. Vai. Quem ia pro Acre? Não, pô, ela se inscreveu em vários vestibulares do Brasil inteiro, pô. Aí isso eu vi ela botando, a Universidade de Finanças, de Economia. Meu irmão, ela vai, ela deve ir. De Rio Branco, aqui vou eu. Pronto, ela deve ir agora metade do ano. Por quê? Porque ela vai passar 6 meses em um lugar chamado Portugal. Porra. Que ela tem a tia lá, pô. Aí vai. Ela tinha condições de fazer uma faculdade lá. Sendo que não sei qual é a dela. Qual é o esquema, né? Que é porra. Bem, isso ela. De churrasco, ela vai estar. Ela vai estar perto. Faculdade de Barbecue churrasco, College. Ela vai estar perto de Hilton. Ah, ela vai gostar. Muito foda. É, continuando. Voltando. Pornografia online pode causar esquecimento? Porra, por isso que eu não postei o programa ainda, esqueci. Como é que é? Pornografia online o quê? Pode causar esquecimento. Oxe, tu já esqueceu o que ele falou. Foi bom. Tá com medo, já esqueci. Tá fodido, velho. Já esqueci. O cara acabou de falar, o cara pergunta, meu irmão. Que delícia, cara. Mano, não veja esse vídeo não, velho. Que delícia, cara. Não, veja não, velho. Que gostoso, velho. Que gostoso. Depois de... Depois de One Guy, One Cup, nada me assusta, pô. Não, mas a limpeza é só engraçada. Não, a limpeza, tá ligado? É porque enche o saco é aí. É só engraçado. Toda hora aparece esse negócio assim, velho. Vou botar o despertador. E ninguém... E se eu fizer isso, aí que fodeu, tá ligado? Se eu fizer alguma coisa... Aí pronto, aí tu fez, aí... Fala em GPS e leva a idosa distraída para outro país. Deu, cara. Ela estava na Europa. É, só pode. Ela é belga e confiou demais no GPS e foi parar em Zabregue. Mas também, veja só. Hoje na Croácia, velho. Lá não tem graça, velho. Lá é feito daqui para João Pessoa. Não, pô. 1.450 quilômetros de distância. Mas ela queria ir para onde? 1.000 quilômetros é para se fuder. 1.000 quilômetros de distância. Não, peraí. Ela queria ir para onde? Ela queria ir para uma cidade do lado. Não, porque a pessoa tem que ser muito idiota. Porque você não tá vendo que tá passando 1.000 quilômetros. Meu irmão, depois que eu vi a notícia no Fantástico, há uns 8 anos atrás, que com a véia, levou uma facada nas costas e ficou e saiu com a andando atolada, com a faca, meu irmão. Atolada, não viu, pô. Não sentiu a. Porra, bicho. Ela, ai, que doido, cara. E aí esqueceu assim. Não, pornografia, eu já vi naqueles vídeos incríveis do cara que caiu, bateu num pedaço de pau no quintal e entrou um prego. Na cabeça dele ficou, pra, tipo, 10 anos, foi. Um prego na cabeça e não sabia. Um prego atolado. Ele sentiu uma coceira assim perto da orelha, mas quando foi fazer a radiografia tinha um prego desse também, assim. Caralho, véi! Fuderoso, véi. Esse negócio de Facebook vai deixar a galera doida. Vê essa nota aqui, vê essa daqui. Adolescentes são detidos por dar sonífero aos pais para usar a internet após as 22 horas! Carai! Dopou os pais pra poder ficar até 10 anos. Não deixa o cara usar a internet até tarde, aí o cara vai fuder essa velha. Pronto. Bruto. E eu falo uma notícia que eu vi hoje, os caras que, hoje ou ontem, não sei, uns caras que era tipo um engenheiro, um playboyzinho, filha da puta do Rio de Janeiro, que os caras altamente inteligentes, classe média e tal, os caras começaram a roubar dinheiro dos bancos, fazer transações. Sim. E depositar em conta de laranja. Os caras alugaram uma casa na beira-mar de Búzios, que o aluguel era R$3.000 por dia. Puta! Tá, meu, que pariu! A casa tem 5 suítes, ai, todas elas com hidromassagem, piscina lá fora, o que você imagina? Fuderoso! Café mais caro do mundo é produzido com fezes de elefante! Eu já sabia. Porra, caralho! Aí eu tem uma foto bem singela aqui do elefante cagando. Dando uma cagada no pote. É porque é o processo de fermentação que ele sofre dentro do estômago do Mas, rapaz, quem garante que você não tá comendo aquele cappuccino com achocolatado e aquele aglomerado de achocolatado, na verdade, um pouco de é uma de bosta dele. Agora, eu tinha visto um, acho que foi o Jô Soares, falando sobre café, que um dos mais caros do mundo não era, assim, não falaram de elefante. Foi de outro animal, velho. Que também, era, que também era feito pela Fez, tá ligado? Seguinte, eu queria anunciar aí pra vocês que eu tô abrindo minha cafeteria. É, se nossa, chama né? Le Cocô de Le Bezerre. É, vários bezerros treinados, então, altamente. Tem inclusive vários cavalos alazões que vão fermentar nossa, esse café aí pra gente. De la, de la lazon. De cocô de la Amazônia, do alazão de la Amazônia, dos bambini e das bambini. Capite. Bambini ouviu um negócio desse. Bambini ouviu um negócio desse. Bambini. Tá ligado? Bambini. Bambini é o cara que a gente conversa hoje. Babini, pô, é tudo igual de Bambini. Bambini. Mulher ganha dinheiro dormindo de conchinha com pessoas carentes. Isso eu vi, isso eu vi. Isso é Estados Unidos. Podia pode. Ser americano. A galera tá agora foda, tinha um negócio desse no Japão, velho. Não, no Japão tem a profissão Japão, da punheteira. É, tem a punheteira profissão. O que é que você faz? Meu irmão, eu sou punheteira. Não, pô, mas eu trabalho com o quê? Eu trabalho com punhetas. Cansou. Eu trabalho com punhetas. Pô. Caralho, como é que pode, meu irmão? Que mundo off de porra, tá absurdo, né? É pra ir primeiro mundo é outra coisa, né, velho? Se isso fosse aqui, seria uma pederastia. Não é. Não, meu pederastia irmão. Não, pô. Irmão, querem regularizar uma parada aí das prostitutas, pô. Tão fazendo um rebuliço do caralho dizendo que todas as mulheres vão virar prostituta. É, uma viagem, tá né? Tá ligado? Aqui só porque... que por legalizar as coisas, é, porra. Fazer, tá ligado? Pera aí, meu irmão, só porque querem dar direito a ela a ter seguro-desemprego, parada de saúde. Porra, velho. É um trabalho, agora, caralho. Agora tu tá ligado que altas mulheres que é um trabalham trabalho. Com isso e altos cafetão são contra, velho. Claro, pô, porque aí porque... vão deixar sair da mão deles, pô. Não, até as mulheres, pô, porque... Porra, a gente sabe hoje que se a mulher quer ser puta, ela não precisa necessariamente de um cafetão. E o que acontece é o seguinte, pô. Se com todas essas questões aí, vai tornar o serviço mais caro e também vai ter... Não, vai tornar caro porque vai ser valorizado, velho. Sim, pô, mas nem, por outro não, lado, nada vem sem imposto não, tá ligado? Nada vem sem imposto não. Ah, com certeza, vai tornar com mais certeza. Caro e vai decair o serviço, pô, simplesmente, pô. É aí tem uma mulher que defende que não, que tem que ser assim mesmo. Tem que ser liberado que possa ocorrer normalmente, com café tão que quer que seja, tá ligado? A prostituição não é crime, né? O que é crime é aliciar, né? O cara ser... explorar o que, outra o que, pessoa, o que né? As prostitutas querem é que o aliciamento seja... A não porque ser... é um negócio muito rentável, porra. Ah, é, certeza. E é rentável porque não é tributado. No momento que passar... É por isso que o governo quer... Ah, mas essa fatia aí, né, meu velho? A não ser, olha, a não ser que... O Breno tá aí nas ruas, viu? O Breno tá aí nas ruas lutando pelo seu direito, hein? Ele vai estar organizando as marchas dos putões... A marcha do putão brasileiro. Você, putão brasileiro. Inclusive vai o tão, irmão dele. Vai o tão, putão brasileiro. Putão. Vai defender sua direita aí, com muita... A marcha dos kids. A marcha dos kids. A não ser que ela trabalhe em um local assim, tem um local fixo, e seja um estabelecimento de prostituição, e lá assinada a carteira. Sim. É. Tá ligado? Lá não assinarem. Não, lá assinarem a carteira. O seu trabalho é como? Não, eu sou prostituta. Não, mas a mulher... Só conta ali, ó, no mas barreto. Aí ela, se essa lei for aprovada, aí ela vai poder, como se fosse um trabalho do avulso. Por lei, autônomo. Brasil, no Brasil já teve prostituta que se aposentou com prostituição. É só pagar tributo, velho. É, dá prostituição. Claro, é presença privada também. Autônomo, claro. Paga como autônomo, pô. Paga eu sou prestadora de serviço sexual, bota aí. Não precisa, pô. É só dizer que é autônomo, pô. Foda-se. Por exemplo... Exatamente. É, bacana. Isso daí, eu... Não sei, tem uma opinião formada, mas... A mesma coisa eu acho que é uma manobra do governo, né? De ganhar de mais dinheiro. Não, dinheiro, não é manobra, é manobra. Mas, assim, infelizmente o pessoal aumenta demais, tá ligado? Pensa logo, pronto. Agora as meninas vão... O Brasil é uma merda. Exatamente. Pode virar, exatamente. O aborto. Pode virar, tudo puta, não tá nem aí. É, tranquilidade. Pô, bacana. Vamos fazer um servicinho por fora aí pronto. Acabou-se, mano. Pronto, faz uma faxina lá em casa, faz um boquete. Pronto. Pronto. Um bola gato por um. Aí, porra, aí já barriga. Imagina se acontece isso daí, meu irmão. Eu imagino, por exemplo, eu sendo solteiro e tendo uma amiga prostituta. Porque aí chega a mulher toma Yakult lá em casa. Porra, valeu, Ítalo. Valeu, caralho. Tá ligado que esse negócio não é de graça, não, né? Vai ter que rolar uma beiradinha aí, né, velho? Vai ter que rolar uma lasquinha. Mas, rapaz, como é esse negócio aí que tu trabalha, velho? Não, pô, eu não conheço aí. Pois é, eu vou rolar um serviço free, não, de graça. Só pra experimentar é um depois. Sample. O sample. Porra, essa é 3 minutos de corrida. Essa é boa, velho. Essa é boa. Essa pegada aí é firme. Simplesmente é um test drive, né? Simplesmente ia começar a ter aquele negócio de 2 minutos de porrada sem perder a amizade e até o 2 minutos de punheta sem perder a amizade, né? Ia virar uma giga tradicional. Punheta não, pô. Pra o sample, pô. Eu levantei essa discussão uma vez na sala de aula. Pegava aqui o cabo do peito e tava falando de bens e serviços. Ô, rapaz. Aí disseram, não, porque... Não, porque o professor, o cara que dá aula é um serviço. Um hotel é um serviço, não sei o quê. Você comprar um carro é um bem e tal. Eu falei, certo. E a prostituta? Que delícia, cara. Ela é um bem ou um serviço? É os dois. É um serviço. É um serviço. É os dois. Ela, ela tá um servindo. Então ela é tangível e ela intangível. É um serviço, um bem não, porque... Ela é um bem do cafetão, pô. É, pode ser. E ou se dela ela mesmo, é cafetão, né? Ah, a maioria dela mesmo. Assim, irmão, irmão, na época que eu fazia, massagem lá em Boa Viagem, no Chica Pitanga, que é um restaurante. Esse negócio, Chica Pitoca? Chica Pitanga. Ah, Pitanga. Chico Bioca? Tinha um cara, o segurança que ficava com a gente assim, na frente do restaurante. Quando saía algumas doidas, tá ligado? Ele dizia, ó, essa daí, meu irmão, gata suprema, você não dava nem a pau que ela era prostituta. Simplesmente mora, não sei se ainda mora, porque Pataga. Boa Viagem. Obviamente, boa viagem. Simplesmente mora no Castelinho. Lá é 2.000 conto o condomínio, meu pai. Porra. É, mas... 2.000 conto. Eu não quero nem saber quanto é que essa mulher tira por semana. Tá ligado? É muito dinheiro, pô. É muito dinheiro, irmão, imagina, velho. Tu, ó. De luxo, vai de luxo. Tenho certeza que esse segurança de lá tá tomando um suco de acerola. Ó, tu é uma rapariga fuderosa, tu cobra 300 uma horinha. Se tu pega um por dia, ó o dinheiro que tu tira, meu irmão. Em 10 dias tu tira 3 mil pau, velho. Aí, porra. Com poucos pau ainda, lembrando, né? Que a prostituta faz um pau. É quase Jesus Cristo, a prostituta. Pega um pau e transforma em um bocado, velho. É só com um pau só fazer 300, velho. É Jesus, porra. Jesus. E lembrando que o horário de atendimento é de quinta a domingo. Opa aí. E aí, trabalha de segunda, terça e quarta. E ainda tem isso, velho. É bacana, velho. A profissão bacana. Na moral, velho. A mulher trabalha de quinta a domingo. Meu irmão, muitos desses caras que procuram prostituta... Não todos, claro, mas muitos, pô. A mulher nem tem muito trabalho, porque é cara com ejaculação precoce, é cara com a rola pequena, claro, e fina. Claro, pô, meu irmão. É cara que a pitoca não sobe. Velho, tem muito, aí tem muito. Aí a gente acha que a prostituta é arrombada. Meu irmão, se eu casar, eu quero meter todo dia. E aí, velho? Ó, tem muito. Dia, meu menos, pai. 4 vezes por semana, 3. Ó, na época que meu pai tava fazendo, ainda se formando em psicologia. Pensei que era a época que meu pai tava metendo. Em psicologia, baixo, claro. ele fez um trabalho de pesquisa lá com as prostitutas e tal. E, assim, teve uns que disseram, não, eu vou, simplesmente, eu nunca me esqueci disso, era pirrapa, eu tinha, sei lá, 12 anos, 13 anos. Elas disseram, não, tem muitos que chegam pra mim, simplesmente, é só pra conversar. Eu quero só, um abraço. Só pra ter a aparência de ser a mulher do cara que ninguém conhece. Ou seja, vem um cara de São Paulo, tô indo com a minha esposa, ninguém conhece. Acompanhante, meu irmão, e vai na moral, velho. Todo mundo respeita. Não, e agora? Vai assim, ó, mão dada, vai no restaurante, cenzinho, juntando duzentinho, juntando uma... Tá ligado? Sem ter nada, estereótipo, mas juntando uma coisa que tu falou agora. Negócio de puta é tempo. E que permeou, É um taxímetro, praticamente, um centímetro, né? O que você vai fazer com ela? É, o que permeou a conversa da gente o tempo todo aqui. Foi negócio de Facebook é foda. E agora a gente falando de prostituição, tem um novo emprego foda aí. É simplesmente ser namorada digital, meu irmão. Botar que namora com uma pessoa no Facebook. É, velho. E ficar conversando e todo mundo vendo, assim. É tipo, mesmo. Ah, meu amor. Meu irmão, a necessidade que a galera tem, né, velho? De mostrar, irmão, né? Não é, véio. Isso daí, pra mim, de verdade, isso daí pra mim me assusta ferozmente. É, decadência. Ferozmente, velho. Sabe por quê, velho? Meu irmão, isso aí é uma... Mini é 0,01% de um negocinho chamado Matrix, velho. É você viver algo que não existe, meu irmão. Você vive em função de uma... Meu irmão, se eu pegar um imã, se eu pegar um imã, vou dizer que essa aqui seja uma barra, um imã. Se eu fazer assim, ó, apaga tudo, pai. É só código binário. É verdade, é isso. Apaga tudo, pô. No sentido de que... Não existe não, porra. Uma coisa que, meu irmão, é tão fácil. Não existe, pô. Desmascarado. As pessoas e o dinheiro preferem... todo investimento do cara vai água abaixo. As pessoas preferem ter encontros pela, assim, de reunir galera, assim, fazer isso, namoro virtual, tal, do que tá conversando com a pessoa, assim, porque é... Fisicamente. Vai pra casa do cara e... Não, pô, fala pra gente aqui. Meu irmão, velho, tá... Outra coisa sobre prostituição, um pensamento que eu tenho, acho que eu já compartilhei até com o Dog, velho. Porra, tu compartilhou pelo Facebook? Não, construiu não, não. Tem o sharing lá. É, o sharing. O negócio foda é o seguinte, pô. Que às vezes... Ah, não, acho que foi falando contigo, Leandro. Que a gente pensa, caralho, fulano é nerd pra caralho, meu irmão. Quando esse cara tiver dinheiro, ele vai comer tanta mulher... Falando inclusive no mas programa, mas não come, velho. Falando inclusive no programa, no primeiro. Não come, velho. É, bota fé. Eu tava. Não come, pô, porque... A maioria realmente não. Não come, pô. Não, por exemplo, o Rodrigo. Não, aquele Rodrigo, pode botar 1 milhão na mão dele, que ele não come uma buceta. Oxe. É sério, pô, porque ele não tem coragem de nem se chegar na mulher pra dizer que... Não, e nem se chegar, olha, nem se a mulher fizer... demonstrar alguma coisa. Nem se a mulher fizer uma boa vontade, uma caridade já aberta, já toda molhada, excitada, só é você botar o dedo assim, meu filho. Não é nem sua rola, é o dedo assim, ó. Ele não, mas meu dedo não vai. Ele vai, vai engilhar o dedo, vai engilhar. Pronto. Ele vai dar uma desculpa. Aí esse cara é desse tipo, velho. Que o cara é estranho. Quem é esse bicho aí? Por exemplo, pô, eu vou até cortar aqui. É, corta, depois tu corta. Meu irmão é aquele bicho que toca na Devacão. Eu acho que ele nunca comeu um pipiu, não, velho. Quem é? Arthur? Arthur, eu tenho certeza que nunca comeu. E eu acho que ele vai demorar muito. É o Mago. Eu acho que se desse um pipi agora, era capaz de. Arthur. Dizer, não de dar um pipi a uma mulher aberta, tá? De chegar assim e dizer. Ei, brother, pô, aquela nega já disse que quer te dar. Ei, mas parece que ele já foi no puteiro que tem lá perto da casa dos caras. Foi, velho. Aí tá certo, meu irmão. Mas eu tô dizendo assim... Luiz ia toda semana, o Luiz ganhando dinheiro do cara. Caralho! Toda semana. Caralho, meu irmão. Sério, meu irmão, Luiz tá ganhando 5 pau por mês, pô. Ei, menino. O quê, pô? Não trabalhando, velho. Passou um concurso público aí, fuderoso, pô. É, meu irmão, aí... Já tá de carro, namorada, porra. Ei, toda, bom, aí tu não fala que o cara tá indo toda semana. Não, ele tava antes de namorar, pô. Ah, tá. Aí ele dizia, ele não disse, não foi a onda que ele disse que é o serviço completo, é 90 conto, é a massagem, a pupunha e a totança. É os três, Zé. 90 conto. Rapaz. Onde é isso, é uma casa de massagem, lá perto da casa. Ele, tá lá, ele mora onde? Lá pelas graças, velho. Porra, velho, noventinho, velho. É, agora é o serviço completo. Tu já tá aí pensando, rapaz, quanto é que eu tenho no bolso, velho? Mas tu não vai editar essa porra, por isso que eu tô falando, pô. Olha, vai editar, olha. Ele não é doido de editar, velho. Parou aqui, vamos lá. Começando mais... Um bloco. O último bloco. O último bloco. O bloco da saudade. Tá parecendo um Lego, mas cheio de bloco essa porra. É, o programa vai melhorar mais ainda, porque próximo episódio, com certeza, a gente vai ter uma pauta, que é uma coisa, aí parece Divi, né? É porque é aquela coisa, é comer, velho, tô é aquela fome, coisa. Né? A gente passou mais de um ano sem gravar. Porra. Tem uma sugesta aqui. Sim, diga pra aí. Pra não perder o ritmo das férias escolares. As aventuras de verão. Sim. E Super Trends. Vamos, amanhã eu vou na cidade. E a gente vai fazer o seguinte. Tá ligado aquela van da Vitarella? Sim. Que vende altos bagulho barato pra caralho. Sim, sim. Tipo, R$1, 3 pacotes de... Que negócio que parece pastel, pô? Qual o nome? Negócio parece pastel. Chana. Não, rapaz. Tem um negócio que parece um pastel, que é bom pra caralho, pô. Ah, crepe. Crepe. Aí vende os pacotes de crepe e tudo, tipo, com validade pra semana que vem, tá? E é da Vitarella mesmo. Aí eu vou comprar uns negócios e a gente, sexta-feira, vem pra cá, come o crepe e grava um Morro de Frente, vai. Oxe, adorável. Sexta-feira? Sexta-feira, rola. Oxe! Tô Então a gente vai Digo marcar bora. Um... Most Link Things. É, Digo momento bora. Histórico, velho. 2 programas na mesma semana, gravação, aí, ó. Digo bora. Gravação, Digo bora. Mas... A edição. Não, mas um por semana, eu tô lançando um por semana. Peraí, né? Sexta-feira, hoje é 20, sexta-feira vai ser o quê? 25, né? Porra, vem. Poxa, mas dá. Semana que vem já recebo. Então nós estamos voltando aí, o próximo programa vai ser melhor. Convidados especiais terão. É, especiais com o modo de Parkinson, Alzheimer, síndrome de Down. Todos os síndromes especiais. Mr. Dog, algo adicionar essa gravação? Não, eu preciso, a gente precisa que as pessoas comentem mais. Tanto no grupo, porque a galera participa, vai muito pro grupo. Agora, na página, tem 153 likes apenas. Não, ontem, hoje mesmo eu aceitei uma pessoa, mas sempre tem alguém. Porra, tem que não, falar aí. Não, eu falo na página, não no grupo. Não, aí na página que tem que ter. Exatamente. No grupo é muito cheio, é bem movimentado, caramba. Agora, esse povo todinho do grupo tem que migrar pra página também, pra gente ficar tudo nosso. Coeso, tudo coeso. Nosso. Abalizado. É seus putos. Considerações finais, cachorro? Bom. Depois vai rolar umas propagandas aí, né? Vai rolar. Da parada. E uns bagulho louco. Vai rolar uns bagulho louco aí. Nas páginas. On the page. As fases. Acho que é isso aí, a gente tem que continuar. Isso aí. Também acho. Continuar fase, vai reto. Tomar uma. É, era carnaval. Porra, essas estelas aí, estela aí ainda tá rolando. Eu quero fazer uma propaganda aqui, rapaz. San Martín conta agora com um depósito maravilhoso. Deslumbrante. É praticamente um oásis. Um oásis. Da no deserto. Porque os caras vendem estela de um litro a R$6,50, rapaz. É GHD Distribuidora. Pode procurar no Facebook. GHD Distribuidora. Fica onde aqui? Não, eles entregam até em Boa Viagem. Opa, fica aqui bem próximo. Se você for pra lá dizendo que houve um Moed Banger, ganha simplesmente nada. Nada, ganha um abraço. Mas ganha uma felicitação. É. E quem sabe eu passo lá pra tomar uma com você e ajudar a rapaziada. Isso, né? Agora, quem sabe no futuro, né? Se rola uma parceria. É, aí, vamos ver. Parcerias futuras virão. GHD Distribuidora. Vamos lá, disseminar aí a cachaça aí, né, velho? Eu não bebo mais dessa, agora eu vou participar. Bacana. Então, Mr. Leandrinho, algo adicionar? Não. Mr. Herbitinho, algo adicionar? Só beijos e abraços a todos aí. Eu gostaria de adicionar que foi muito cativante, foi um prazer quase sexual estar aqui com vocês. Não, sexual hoje. Não foi não, hein? Quase. Até o próximo programa. Não chega nem perto. Pra ele, até pô. Não, então, pra mim foi. A sua presença, a sua magnitude. Ah, já obrigado. Ele é afim de te comer, viu? Eu acho que ele tem aquele feromônio. Porra, tá foda, ver se é o Keno, é Ítalo. Não sei não, esse eu acho que a cara de negona quer te pagar um bom. Eu acho que o garoto Romeu não é mais o Leandro, não. Rolou tanta esfregação aí entre vocês no meio do programa e passou o harmoninho pro outro. Foi. Eu gostei. Até o próximo programa, pessoal. Mandem sugestões. Pode mandar na página, no contato pessoal, né? A gente tá sem site, né? Mas vamos voltar aí. É nóis. Até o próximo programa. Só tá sem blog, né? É. Programa 53 hoje, 52. E é nóis. Depois bota o Morre de Bang lá no Google com uma imagem. Aí você vai ver altas imagens legais e tal. Vocês vão ver. Bye, bye. Pronto. Foi.